Edson Frente Gravações, gravando ao vivo no Premiere Prime. Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro! O som de Mosqueiro agora é Premiere Prime. Através desse novo universo, surge o novo Premiere Prime. O som de Mosqueiro vem se identificando cada vez mais com a tecnologia, trazendo um novo pensamento e uma nova tendência. Chegamos! Estrutura pioneira, com apenas um objetivo: colocar você, seguidor, em primeiro lugar. Premiere Prime. E quem tem fé no papai do céu? Quem tem fé em Deus aí? Joga a mãozinha pra cima e balança pra um lado e pro outro. Vamos pra cima, pra cima! Efeitos especiais. O som de Mosqueiro agora é Premiere Prime. Premiere Prime. Agora com nome e sobrenome. Duas forças. Duas marcas. Dois ícones. Um é seu e o outro é nosso. Obrigado, cara! Mosqueiro se renova. Obrigado, Clube do Palmeiras! Sejam todos bem-vindos ao Premiere. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos! Ao maior show de aparelhagem da Ilha de Mosqueiro! Primeiro, pioneiro. Premiere Prime. Show de aparelhagem da Ilha de Mosqueiro. Mega Sonzão Premiere Prime. Que chega com toda a sua estrutura de som e luzes para comandar mais uma tradição. É hora de botar pra cima, meus DJs. A partir de agora, a pressão do Premiere Prime vai começar. Pro céu, pro céu, pro céu. E dá-lhe, que dá-lhe na palma da mão. Palma da mão, palma da mão. O Iago vai do rei, você joga o um. O Iago vai do rei, você joga o um. Ei, ei, ei. Um, dois, três. Bora aí, mudar. Bora aí, mudar. Bora aí, mudar. Bora aí, mudar. Me joga esse bracinho lá pro céu. Joga pro céu, joga pro céu. E dá-lhe, que dá-lhe na palma da mão. Palma da mão, palma da mão, palma da mão. Pra cima! Oséias, equipe Lelé do original do Acará, pra todo mundo, garoto! As molecas já estão na pista, as molecas já estão na pista. Pra botar pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Vem, meu DJ, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Sonzão Premier. Olha a equipe Serra. Obrigado, equipe Serra do Prime. Tá todo mundo enlouquecendo. Eu fico triste quando eu vejo ela brigando. É, do boladão para. Você liga o Mateia, Brigitinho, é nóis. Pra cima, garoto. Olha o Davidson. Um e o dois, né, Boninho? O Matheus, o Guilherme, o Jacó, o Wellington, o Divaldo, Pretinho, o Magno. São 18 pacotes já, pra aquecer. O bagulho já tá doido, joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu. E a galera fala o quê? Fala o quê? Fala o quê? Quero ver. É show Pintel, é show Pintel, é show Pintel. Obrigado, meu parceiro Ted Show, DJ Thiago, Vitor da galera da Burra Negra. É nóis, sempre! Alô, Melri! É Pintel, caralho! Vamos lá! É show Pintel, é show Pintel, é show Pintel, é show Pintel, é show Pintel, é show Pintel. O Iago Malivinha, Malivinha, Malivinha, Malivinha! Não Malivi, vai pra cima, Malivinha! Não Malivi, vai pra cima, Malivinha! Não Malivi, vai pra cima, Malivinha! Não Malivi, vai pra cima! Sabe por quê? Hoje eu vou dali a tapinha, tapinha, tapinha. Dali essa tapinha, dali, dali essa tapinha. Dali essa tapinha, dali essa tapinha. Tapinha, tapinha, tapinha. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão. Vai, up in the chaga, vai, up in the chaga. Premier de Mosqueiro. Premier, o ícone musical da Ilha de Mosqueiro. Vale, no 12! Olha os vaqueiros de Goiás, já estão aqui! Obrigado pelo carinho, sejam bem-vindos à família Prime! Pode crer! Já quer pra falar inglês, vamos! Vamos! Bonda bem de big, bonda bem de big, bonda bem de big, bonda bem de big, bonda bem de big, bonda bem de big, bonda bem de big, bonda bem de big, bonda bem de big, bonda bem de big, bonda bem de big, e quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima! Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, palma da mão, palma da mão. Só quem tá solteiro, só quem é sincero, assim ó, eu tô solteiro, eu tô solteiro. Agora quem é sincero, joga a mãozinha pra cima aí, eu quero ver. Quem é sincero, batendo na palma da mão, palma da mão, palma da mão. Eu sou sincero. Eu sou sincero. 5, 4, 3, 2, 1. Alô, meu Prime! Nosso bonde tá chegando, sai da frente, eu tô passando, ó, não fique em choque não. O Super Pop Live treme tudo e te deixa quase surdo, escuta a potência do som. E aqui, bis, Playboyzinhos, lá do quilômetro 30, estão aqui com a gente, um abraço pra vocês. Tamo Premier, pode crer. E aí? Aqui quem fala é o Coringa. Premier Prime. Agora me deixa com o Super Pop, vai levantando as mãos para o alto. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. E o bagulho? Vai doidando tudo! Dá-lhe na pressão, meu Prime, dá-lhe na pressão, meu Prime! Burra Preta, está aqui com a gente hoje fazendo uma super cobertura. Obrigado a toda a galera aí, nossos DJs, parceiros, amigos. Um abraço aí, galera. Olha o Magno, o Michel, o Wellington, o Anderson. A gatinha Rosana também tá aqui, garoto. Pra cantar, vai. A gente brigou, eu mandei embora. O primeiro e o quê? Esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. E ela vai se vingar. Então joga, vai! Então joga! Jogou! Então joga o corpo na pista. Então joga. rebaixado, Emerson Júnior, Jonathan da Bilpaua, Jorge Grêmio. Aparelhas em Top Marketing da Ilha de Mosquito. E a galera do Pai Sandu, joga a mãozinha pra cima, quem é do Bicolor, quem é do Papão, quem é Pai Sandu de coração aí? Quem é do Papão, dali da palma da mão, dali e dali. Agora minha galera do Clube do Remo vai dar um grito bem alto. A galera do Leão vai batendo na palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, dali e dali. Itália, Itália, Itália. O som que eles dão valor! Estamos aqui! Vamos lá! Jovem de taças personalizadas aí no meio da família. Olha os peixes, meu bolso tá um aquário. Novinha vem rebolando e descendo até embaixo. Olha os peixes, meu bolso tá um aquário. Novinha vem rebolando e descendo até embaixo. Cheguei no Premier Prime de Mosqueiro, ostentando tudo, novinha sem desespero. Calma, vai. Calma, que hoje tem. O quê? Onde pra neném? Bora, minha equipe Serra. Sim. Bora, Periquito, bora combater. Ismael no 12. Bora, meu parceiro Marcelo, Marcele, Laiane, Elial, Eliseu. O galera do Bom Remédio estão sempre com a gente. Olha o carne, olha. Segura ele, olha. Sente a pressão, o batidão vai. Olha o carne, olha. Segura ele, olha. Sente a pressão, o batidão. Grande parceiro DJ Kate da Burra. Obrigado, DJ. Bora pra cima, garoto. Não aqui, não parar. Thiago do Bado Nicão, lá de Sony. Ele tem moral no Prime, alô Thiago! Em breve Paulo, Iago Mix será no Bado Nicão. Aí Sony! Prime. Premier. Pra cima, meu Prime! Olá, Edson, tudo ok por aí, Boninho? Vamos lá! Fala, meu parceiro Denilson, da Loda de 100. Abraço, meu irmão, aqui no Premier. Peraí, Iago, faz o seguinte. Só uma batida assim pra galera. e que tem fé em Deus aí, só que tem fé no Papai do Céu de verdade. Eu queria que colocasse as duas mãozinhas pro céu, as duas, pra ficar bem bonito assim, ó, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, e grita! Ei! Ei! Enlouqueça, cara! Eu vou deixar você partir. Pra quê? Pra nunca mais voltar você. Quero ver vocês cantar, vai! Agora vai pegar. Canta bem alto, bem alto, canta bem alto! Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Show! Abraço, meu irmão, você e toda a comitiva aí da Boa Preta. JK! Para o Thiago! Vai do lado, Thiago, joga essa daqui, ó. Amor não inventou palavras pra expressar. Nossa felicidade, nossa alegria. E até Deus! Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formaram nossa imagem do céu, no céu. Desmaiam um 12 para Silvana. O coração explode pela boca. Muito amor e carinho, hein? Essa voz fica rouca. De tanto gritar te amo. De tanto gritar te amo. E o amor? Nosso amor é lindo. Lindo! Nosso amor é lindo. É Prime. E nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos. Esse é o Premier, o Mega Sonzão de Mosqueiro. Porque Premier. Elas no céu me chamam louco. Hoje na festa do Palmeiras. Tomamos nossa imagem no coração. Galera do Palmeiras aqui à frente, obrigado. Para a gente me chama louco. Porque falamos sozinho na hora. Chama. Me chamam louco. Porque contamos estrelas. Chama. Me chamam louco. DJ Iago Mix. Iago Mix. Fala, meu parceiro Louro. O da Esquadrilha da Fumaça tá aqui, maninho. Bora, Louro. Sejam bem-vindos, galera do Marco lá de Belém do Pará, na nossa capital. Abraço aí. Ó, gás. E quem é sincero, joga esse bracinho pra cima. Pra cima. E vai batendo na palminha, vai batendo na palminha, vai batendo na palminha. Cadê o grito dos safados aí, tem? Quem é safado dá um grito. E quem é sincero faz barulho. Dá-lhe, que dá-lhe, que dá-lhe, que dá-lhe, que dá-lhe. Aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Vamos lá, família! No 14, no 14, no 14, no 14. É o Prime! É, garçomzão! Vai ser no jogado quilômetro 30. Salvo Red, pode crer. Bora na equipe Serra. Pra sacudir. Aleluia, aleluia. Obrigado, meu parceiro Neguinho. Abraço do Iago Mendes, meu irmão, é nóis. Tamo junto até depois do fim. Bora, Jumaia do 12. Didi do Guarumã. Mosqueiro, abrilhantando a festa do Palmeiras. Bora pra cima, assim vai, vai. Eu tenho um tato, mas assim não vai rolar. Quando eu quero cantar, você quer gritar. Então, meu amor, você pode descansar. Quando eu meter o pé, não venha me procurar. Júnior Santorini, eu sempre dizia pra ela, filha da puta, que nem vai em casa. Vai, meu parceiro Bibiozinho, Lago 32, está aqui com a gente, vai, Bibio. Sempre dizia pra ela, filha da puta, o dia que nem vai em casa, eu vou procurar na rua. O quê? Sempre dizia pra ela, filha da puta, o dia que nem vai em casa, eu vou procurar na rua. Júnior Santorini, da Santorini Produtora. Grande parceiro Wellington, Fábio, Marcelo, tá todo mundo aqui reunido. Poucos dias da super festa. Minha amiga Daiane, a Tatá. Todo mundo aqui, Nando! Eu te amo tanto, mas assim não vai rolar. Quando eu quero cantar, você quer gritar. Então, meu amor, você pode descansar. Cadê as mulheres solteiras aí, hein? Cadê o grito das mulheres solteiras? Cadê o grito dos homens que gostam de mulheres? E aí, DJ Kate! Alô, Thiago! Meu amigo Ted Show! E a galera da Burra Preta, é nóis! Vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem, vem, vem! Com Paulo, Nando Mix! Fala, Boninho! Fala, Boninho! Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Tá na hora, bagulho tá pesadão. Fala, Maninho! Olha o que aqui, equipe humildade! Obrigado, galera do 40, galera do 34! mais alguma. Meu amigo Louro, o Mike, galera da Esquadrilha da Fumaça. O Mike do Monza. Os Gregorinho. Fala, Didizinho! Fala, Didi. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. O bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho. Olha meu parceiro Éder da Alça Viária. Por aqui com a gente também no Premier. Valeu, Éder. O Esquadrão da Baixada do Acará também está aqui. Valeu, Nando. Prime. Mega Sonzão Premier Prime. Mega Sonzão Premier Prime. Agora com seu novo trio de DJs que contagiam e fazem da sua festa. Hoje o trio formado. E aí, DJs, Paulo Marito Bense, Iago Mico, Nando Mixer! É hora de botar pra cima, meus DJs, pois a pressão do som de mosqueiro está no ar! Pra galera enlouquecer, na festa do Palmeiras! Smith! Bora, meu Prime! Show do Ela não pode me ver, que ela já fica doida. Tá loucura na pista e se revela toda. Ela sabe que é gostosa e que ela é toda boa. Mordendo os lábios pra mim. Vamos rebolar! Já na boca. Ela não pode me ver, que ela já fica doida. Tá loucura na pista e se revela toda. Ela sabe que é gostosa e ela é toda boa. Mordendo os lábios pra mim. Enlouquece! Já na boca. Desse jeito ela fica louca. Desse jeito ela meu amigo Alenzinho, meu amigo aí do DJ Quente, lá na Burra Preta. Abraço, meu irmão, tamo junto. É o Pique. Bora, Iago, bora, Iago, bora, Iago. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdoso. Aí. Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo! E tá com rabo, tá com força, com força. Tudo tá curra, tá curra. Gigi! E o Júlio! Por aqui com vocês, um abraço pra todos vocês! Com força, com força. Tudo tá curra, com força, com força. Bora, meu parceiro Paulo, marido mesmo. Pra cima. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão, com força, com força. Tá com o rabetão. O maluquinho do 30 vai até o sol raiar, meu irmão. Tá com o rabetão, tá com o rabetão, com força, com força. Tá com o rabetão, com força, com força. Tá com o rabetão, com força, com força. E vai dançando, sacudindo assim. DJ Iago Mix. Bora, Edson. Automaticamente, quando você é foda, viu? Já quer embasar, ela fica maluca. Automaticamente, quero namorar aqui. Já quer embasar. Jimo! E o Junge agora, papai. E vai ter mais uma aqui. Vai tremendo a bunda. Vai tremendo a bunda. Pra sacudir. Onde tu peitei. Ela não precisa de play. Porque já vivi no automático. Já do ladinho, meu parceiro DJ Nando Beats. Pode durar juntinho. Hoje a galera do Prime. Fala, meu amor. fica maluca automaticamente quando ela escuta. Valeu, parceiro Daniel! E essa primeira dama! Valeu, Daniel! Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Cara, vi vocês! Vai dar PT, vai dar PT. No baile do BDJ, aquela começa a sentar. Vai dar PT. Fala, ré, ré! Bora, Bonilho! Assim! O Maluquinho 32. Para meu mano, galera do 32 em peso. E a galera canta, hein? Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela zoa, depois que eu vi como ela se assanha. Agora, só agora que eu me percebi. Quero ver vocês. Quero ver. Namorar pra quê? Prefiro estar solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amar pra quê? Prefiro estar solteiro que eu sei que elas vão querer. Fenômeno de público de Mosqueiro, Mega Sonzão Premier. Avisa, ela pode. Sai do chão! Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Por quê? Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar. Eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. Bora, meu parceiro Wellington! E a equipe, equipe raça ruim, lá do quilômetro 40. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Quem sabe que eu precisa raciocinar. Detona, Iago! Mas quem sabe, Iago? Se quiser vir pra cá, vou me contradir. Bora, ré, ré. É nóis, galera do Palmeiras! Fiz essa letra pra te incentivar. Mas se você mudar, vai fazer falta. Se teu hobby é sentar, não vou te criticar. Tá de parabéns. Parabéns, mas preciso de você pro rolê valer. Então senta. Aí tu olha pra ele e fala assim, ó. Então sarra, então sarra a bunda no chão. Velhinho, então sarra, então sarra o popozão. Se libera essa daqui, ó. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade. Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. E ela vai se vingar agora. Então joga. Joga o popô na pipa. Então joga. Vem igual Rafael, Felipe. Equipe Esplabazinhos. Lado 30. Só no Red, pode crer. Joga o popô na pipa. Bora, meu Prime. São 1 e o 2, o Matheus, o Guilherme, o Jacó, o Wellington, o Divaldo, o Pretinho, o Magno. São 20 pacotes, meu irmão, lá na mesa deles. Estão tomando todas. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem deu atenção. Eu peguei. Bora, Anderson! Minha amiga Kézia, o Malan, Bárbara, Glenda e o Gimo. Na sequência, eles deram risada e falaram: o que é? Logo você. Quem sabe? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui! Partiu lá, Mandela. Fui, partiu lá onde é o Mandela. Fui, partiu lá onde é o Mandela. Rafael, né? Celso, os brothers do Mix. Quer dizer, a Balan, o Bárbara, e que linda, alô Gino, e GG. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. E joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro aí, sai do chão. Premier Prime, um mega solzão de mosqueiro. Paulo Marito Mix, Thiago Mix, DJ Nando Mix, Mix, DJ Rogério Super, Cachorrão, o Motora da Sapadilha. O famoso 16 toneladas. E sai do chão, e sai do chão, e sai do chão. Sai do chão, sai do chão, sai do chão. E aqui, B. Galera do 40, 38. Um abraço. Eu quero ver a galera gritar. E bate na palma da mão, palma da mão, palma. Tem alguém do Flamengo aí? Tem? Quem é do Flamengo? Deixa a mãozinha lá em cima. Vai batendo na palmilha, na palmilha, na palmilha. Bate, e bate, e bate, e bate. Pra quem é essa, Bárbara? Alô, querida, alô, Gimo, GG, Bandinha. Deixa a mãozinha no céu. Quem é do Acaraí? Orelde Santarém de Marituba. Pra enlouquecer, vai. Premier, Premier de Mosqueiro. Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Bora sair do chão, bora sair do chão, bora sair do chão. Que eu quero ver a galera cantar, cantar. Pula, sai do chão, a torcida vai. Pula, sai do chão, a torcida do papão vai. Pula, sai do chão, a torcida do papão já. 17 de setembro, a volta do Mega Príncipe na Vila Guarumã. Leno do Ouro. Casou aqui. Estão aqui. Segura. Para centro das peças. Vou voltar. Agora eu quero ver. Balança arquibancada, não para de agir. Bruno, João, Didi, o Maicon, do Monza. Fala, bebê, fala, cobra. Quem é da remoçada? Tio Aurélio, Tio Cadeira, pode crer. Sai da frente. Você. Eu não ouvi. Sai da frente. Bora doidando. Pra cima, Prime. Jairo, o Abney, lá do 31. Valeu, DJ Jairo. Vamos dançar. Fala, Louro, Joel, Didi, o Maicon do Musa, meu parceiro Bebê, meu parceiro Cobra. Estão aqui. Família Fumaça, é nóis. Fala, meu parceiro Anderson. E aí, Anderson? Mais uma produção do Super DJ Elias. Lembro do Ouro, Kausak. E a sua primeira dama. Bora meu Prime. Quem é? É o meu Prime que vai chegando aqui no Acará pra detonar muito som pra família. Assim. Bora, Playboyzinho. Josi lá do Bom Remédio, 100% corintiano. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca que diz que o bom da vida é ser solteiro. Diz se adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. E o beijo? Beijos que não tem gosto de ver. Bora! E lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Fala, meu parceiro Japão! Lá de Sore! Aqui com a gente, João Pedro Fronteiras. E aí, Japão? Lembrou da minha coberta. Saber se alguém perfeito que você tanto espera. E aí, Pia? Lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperto. O motor Pia, o motor Aurélio. Feito que você tanto espera. A Kombi da produção. Eu era. Banda 007. Bora dançar. você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca. E diz que o bom da vida é ser solteiro. Diz se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Beijos que não tem gosto de ver. Então dança, hein? Aí lembrou de mim, não teve jeito. E aí? Aí lembrou de mim, não teve jeito. Só jogar essa daqui, ó. Fala, minha galera da Baixada, Emerson, Júnior, Jonathan, Davi, Palma. Toma, cará. E se juntar. Fala, ainda não vai dar. Mega Sonzão Premier Premier Prime. E se for pouco resultado, junta todo. O amigo DJ G e o Maurício lá do 15. Será que agora? Sejam bem-vindos. E aí? Se tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Falta. Se falta alguma coisa pra você, fala aí. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar a chuva e ver. E aí, Maninho? Eu te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada um. Quadrado Palmeiras! Grande parceiro nosso, amigo particular. Banda 007. E aí, Kate? Cara da Burra Preta. Obrigado, meu DJ Kate. Você e toda a sua equipe aí, que realmente estão aqui para somar junto com o Premier essa super festa do Palmeiras. Valeu mesmo, hein? E aí, Eliseu, para ti, meu Marcelo! Tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Se falta alguma coisa pra você. Pra galera que tá apaixonada, a fim de dançar, o Iago detona. Manda 007. Quero nadar nas suas águas, nas dos seus cabelos. Melone, Geise, Marielle. Abraço, meninas. Eu quero olhar nos seus olhos, sem duvidar do que faço. Prime. Quero beijar tua boca. Prime. Anderson da Jeans. Abraço, meu irmãozinho. Te amo. Detona, Iago. DJ Iago. Comigo pelas estradas por onde andei. Já já dei o mando mix. Você é tudo que eu quero pra mim. Jamais amei assim. Manda 007. Olha, meu parceiro Louro, do esquadrão da fumaça. E aí, Louro? Bora, Ré. Da equipe Zeza e a galera do Castanheira, valeu. Fala, Elde Nelson Viária. Bora, Ed. O Nelson Viária, um abraço, meu irmãozinho. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. O amigo Elbe e o Santarém. Fala de grego. Alô, Edson CD. Aprende a dar valor. Uma câmera sem Valéria aqui da produção. Thiago Variedades em Santa Isabel. O cara que bota os CDs do Premiere na mídia. Junto com o Rex do Comércio, lá em Belém do Pará. Bora, Rex! De São Paulo, Vanderilson CD. Prêmio Prime! Essa aqui realmente começa com os corações. De que o amor era pros outros, não era pra mim. Ismael para Silvana com muita mão. O meu canto só vivia assim. E a dose? Entre uma boca e outra, uma dose e outra, toda madrugada nessa vida louca. Nem passou pela cabeça me apaixonar. Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na... Atenção, meu parceiro Paulo, não chega com um pãozinho lá na frente, viu? Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. O Alancinho do 38! Fica, família! Pode em cima! Lucas da PS lá do Tauá! Obrigado, galera do Tauá! Meu amigo André, o Careco, o Jonathan e a Amanda, por aqui com a gente. Um abraço aí pra vocês. Fechado no meu canto, só vivi assim. Premier. Outra, uma dose, outra, toda madrugada. Pra galera dançar um pouquinho. Essa vida louca nem passou pela cabeça me apaixonar. E o quê? Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu vi minha língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa, explica, como é que a gente fez. Parceiro Laércio, lá de Santo Antônio do Tauá. Valeu, Laércio. Como é que a gente fica? Iago Mixes. Iago! Ô, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver, seu Zé. Arruma um trem mais forte pra eu beber, seu Zé. Pode ser. E aí, maninho? Liga com a Nica, pior que tá, não fica. O xixinho. Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando. Eu tô bebendo pra esquecer. Olha o Prime! Eu tô lembrando. E aí, lascou o rádio do boteco. E o maninho, nosso parceiro! Guardarão. E aí lascou. Fecha a conta e me pede um táxi. Olha o nosso parceiro Anderson. Essa. O Anderson da carreta Força Bruta. É. Aí da Vila Castelinho, dê um abraço pra você, maninho. A culpa é do radinho. E aí, meu DJ Nando Mixer. Bem-vindo, meu DJ. Sinta-se à vontade aqui no de Mosqueiro, falando, vamos botando pra cima o chão do Prime. Tudo que eu queria. Tá chegando o Círio do Guarumã e vai ter Mega Príncipe Negro por lá. Poderá arrancar o mal que infeliz. E aí, meu DJ Ted Show, daqui a pouquinho você não chega aqui também. E dá um toque pra galera, você, meu amigo Thiago e toda a galera da Funra Preta, voa de igreja. Felipe Rafael, o Toia, Rodrigo, os plebazinhos lá do 30. Estou na área, meu irmão. Eu só queria ouvir você falar. Lembra do primeiro beijo da nossa primeira vez? Eu só queria ouvir você falar. Que não esqueceu naquela noite do que... O nosso parceiro Davidson também tá aqui com a gente. O Davidson 1, o Davidson 2, o Matheus, o Guilherme também tá aqui, seu irmão. Olha o Chaco, meu irmão. Alô, meu parceiro Ailton, seu irmão. Olha o nosso parceiro Divaldo também, o Pretinho. Todo mundo! curtir e dançar. Tudo que eu queria agora era ficar com você, mas... E aí, Jair, Marcelo, Eliseu, Laiane! Poder arrancar o mal que infelizmente fez com tudo isso a gente terminar. Pode crer. Mesmo que seja difícil pra você, deixa orgulho bobo lá e vem correndo amor pra me dizer. Não consegue ficar longe um segundo e um só minuto vira os olhos pra você. Eu só queria ouvir você falar, lembra do primeiro beijo da nossa primeira vez. Eu só queria ouvir você falar, que não esqueceu naquela noite do que a gente fez. Eu só queria ouvir você falar. Segurando a batida aqui, eu já sou um DJ, Ted Show, o nosso amigão, parceiro, amigo particular, está aqui com a gente, hoje detonando junto com o Premier, ali a galera da Burra Preta. E aí, meu DJ, Ted Show, boa noite, meu DJ. E esse parceiro do Mugini hoje aqui no Festa do Palmeiras, e o nosso Premier chegando, detonando, e o nosso Perlotudo, Festa Bonito, vai se fazer água, e tá bonito, vai dar igreja, o nosso país, a gente lá do Beramã. Festa bonita, gente. Passando o convite, tá chegando festa aí no Guarumã. O sino do Guarumã. Tá chegando o Mega Príncipe. DJ Ted Show vai estar presente, com certeza. Participação oficial aí no Mega Príncipe. Alô, Cazu! Tá ali presente você, primeira dama. E é no Lendo Ouro. Tá aqui pra cima, bora, meu irmão. Veste pra cima, que o bagulho tá doido, garoto. Vamos nessa, meu irmão. Vamos lá. O Taliago! Banda 007. E o quê? Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que já... Estamos gravando ao vivo! Aqui na Festa do Palmeiras, daqui a pouquinho tem CD ao vivo pra galera! Hip Show, Fabrício da Pop, da Pop 110 alucinada lá da Vila, do Castanha Dela! Prime! Agora, mais potência. Banda 007. Já, já, Dinamo! Todos os meus segredos foram armas pra você. Príncipes sei que não existem mais. Pastor do Palmeiras! Bora, ré, ré! Eu que ele vai tomar uma contigo, viu? Te amei e amar ninguém. Obrigado, meu parceiro DJ Jefferson Hi-Fi. Da carreta mega safada. Fala, Jefferson! Jonathan, me dá mil palmas. Tio, cadê? Uma lua e um bom champanhe vão faltar se eu aceitar. Fala, DJ Rogério Super! O cachorrão, o motora da safadinha! Quem sabe? Premier! Premier! Agora é Flyme! Toda a comitiva de Santa Bárbara, lá no quilômetro 30, o Marcelinho, o Magal, o Juninho, o Roberto, Ju Carmo, Juntinho, com o Prime. Valeu, obrigado mesmo, hein? Eu também já sofri, mas eu já... Rapaz, é a Sandra do Mix, hein? Bora, meu DJ! Desespero não vai... Bora, Franklin! Reage